O sol nasce e pinta o céu de cor. A brisa dança leve, traz o sabor da vida simples, do amor que a gente tem. Viver é bom com quem só faz o bem. Quem planta riso colhe a alegria, quem espalha a luz vive em poesia. É tão bom viver assim. Coração aberto, amor sem fim. Com quem faz o bem, com quem faz o bem. O mundo sorri, o dia vem. Passos leves de quem sonhou na praça. O tempo para e o amor ficou de mãos dadas. Seguimos sempre além. A vida é doce com quem faz o bem.